na sua forma de conceber a religião. Preconceito. Então, por isso dizem que ele tem poder de fazer o bem por causa de Beelzebú. Eles estão combatendo Deus, combatendo o Espírito, mesmo vendo que a obra é de Deus, porque não querem se converter. Então Jesus diz, olha, eles não serão perdoados, nem neste mundo e nem no outro. Não é que Deus não queira perdoar, eles não querem acolher Jesus, não querem se converter, não querem reconhecer as obras de Deus, e portanto não estão dando a si mesmos a chance do perdão. Isso é um grande convite para nós, uma grande exortação, um grande alerta. Será que nós mesmos estamos reconhecendo a voz de Deus, o chamado à conversão? O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Estamos nós nos convertendo para acolher o reino que está sendo manifestado através de Jesus, de sua igreja, das pastorais, das pregações, do sinal dos tempos? É muito importante aproveitar do tempo atual, tempo propício à conversão, favorável ao crescimento do reino de Deus no nosso coração e na nossa vida. Façamos gestos concretos, livres, de acolhida do reino de Deus. Deus quer nos salvar, mas não pode nos salvar nos obrigando. É necessário que nós queiramos, que nós acolhamos Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, muito obrigado pela sua vinda ao nosso santuário, pela sua audiência com a nossa querida Rádio Educadora do Maranhão. Obrigado também pelas suas orações e pelas suas doações. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. Tua palavra é como fogo. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração arranca a vaidade, ensina-me a amar. Roda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus de misericórdia, Criador e Reparador do vosso povo, que fizestes da família humana, constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a abundância das vossas bênçãos sobre cada família reunida em vosso nome, para que aqueles que nela vivem unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito e assíduos na oração, solícitos uns pelos outros e atentos às necessidades de todos, e deem testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré, esteja sempre presente na vossa família, a defenda de todo o mal e vos conceda a graça de serdes um só coração e uma só alma. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São José de Ribamar, Deus rico em misericórdia, abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego. O reino que eu vislumbrei brilhava a estrela d'alva, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, mil vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. De carpinteiro que veio de Nazaré, mostrou-se tão verdadeiro, pois vida da minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. Eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo e o livro da vida eu li. E em cada menina moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A Rádio Educadora apresentou Hora da Bênção. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. Esta é a Rádio Educadora do Maranhão, ZYH887, frequência 560 kHz, transmitindo de São Luís, operando com 25 kW, a maior potência do Maranhão, em tempo real na internet. Acesse educadora560.com.br, uma emissora da Arquidiocese de São Luís e do Santuário São José de Ribamar, filiada da RCR, Rede Católica de Rádio, e RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Rádio Educadora, informação, serviço, evangelização, promovendo fé e cidadania. Educadora, informa a hora certa. 12 horas e 29 minutos. Em breve, a nossa Rádio Educadora estará com uma nova frequência, 88.3 FM, a primeira da faixa e a primeira do seu coração, nas ondas do rádio. Toda quarta-feira, às 5 da tarde, fique por dentro dos seus direitos, ouvindo o programa Direito na Prática. Especialistas abordam o mundo jurídico de maneira fácil e descomplicada. Aposentadoria, direito do trabalho, direito imobiliário, familiar, consumidor, penal e muito mais. Informação, orientação, entrevista e a participação do ouvinte. Ouça, tire suas dúvidas e fique bem informado dos seus direitos. Direito na Prática. Apresentação doutora Marluce Duarte, toda quarta-feira às 5 da tarde aqui na Educadora. Venha saborear o verdadeiro gelato italiano na gelateria La Via Toscana, localizada no bairro Planalto Vinhais 2, rua 14, quadra 14, número 39. Aberta de terça a domingo, de 1h30 da tarde às 8 da noite. Sabores variados, preparados pelo Gelatiere Luca. Siga nossas redes sociais digitais, arroba La Via Toscana Gelateria. Venha nos visitar e saborear o autêntico gelato italiano na Gelateria La Via Toscana. Com o Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. É a gente, o Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Educadora 560. Educadora 560 AM. Educadora. 12 horas e 31 minutos. Educadora. 60, Educadora. Atenção, este programa que passa a ser apresentado é uma produção independente e todo o seu conteúdo de responsabilidade de seus idealizadores. Sindical, uma porta aberta para a sociedade. Debates, notícias e entrevistas. Tribuna Sindical, a voz do trabalhador, sem censura e sem cortes. Tribuna Sindical. Oferecimento: Sindicep, Simproecema, Urbanitários, Servidores Municipais, Simpol, Sindivigias, Sinfusp, Rodoviários, Trabalhadores em Correios, Sindi Saúde, Sindi Hotéis, Vigias do Estado do Maranhão, Sinfa, Sintesprev, Sintaema, Fepaema, Sinteac, CEAC e CUT. Tribuna Sindical, com Kleber Gomes. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa mãe. Tribuna Sindical, com Kleber Gomes. Boa tarde, em São Luís são 12 horas 35 minutos. 12 horas 35 minutos, estamos iniciando aqui pela sua educadora, Tribuna Sindical, nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Educadora tem direção geral dos padres Cláudio Roberto e Guto Feitosa, e aqui no comando dos botões, belíssima e elegantemente, a nossa querida Valéria Baldez, ela que chega de uma vez. Nós iniciamos o programa agradecendo o apoio de toda a equipe educadora ao programa Tribuna Sindical, e logicamente agradecemos também o carinho da tua companhia ligado aqui na sua educadora e todos os cantos do Maranhão, do Brasil e do mundo. Ligado pelo Instagram, Tribuna Sindical Maranhão, ligado pela Rádiosnet, Rádio Educadora M560, ligado no radinho, no pé do ouvido, sempre buscando a melhor programação do rádio maranhense aqui na 560. Aqui é assim, nem pra lá, nem pra cá, a educadora é o teu lugar. A melhor programação feita especialmente para você sintonizar. Eu vou te dar um recadinho, ó. Daqui a alguns dias vai desaparecer esse número 560 e vai aparecer para ti o 88.3. Mas é só o número que troca. A programação especial, feita especialmente para você, vai continuar e melhor ainda. Portanto, em transição para o formato FM, já você terá 88.3, a nova educadora FM, mas continua da mesma forma a primeira da estação, a primeira do teu coração, com a melhor programação, educando o povo do Maranhão, tá? Então, já sabe, não tem conversa, nem pra lá, nem pra cá, não tem essa história, não. É aqui que é a tua emissora. Meus amigos, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, em primeiro lugar, uma ótima semana, né, para todos nós, né? Uma ótima semana, Valéria, para você, uma abençoada semana para você e sua família, seus amigos, né? Todos os nossos colegas, né? É, meu amigo, é isso aí. Eu quero destacar aqui hoje, eu tenho dois temas aqui para destacar para vocês, que é o mundo está mais desigual e a riqueza desumanamente concentrada. Quero destacar isso aqui para você, mas, viu, dona, seu Marcos, dona Sandra, grande abraço, muito obrigado pelo carinho da companhia. É, mas eu tenho aqui um fato relevantíssimo, importantíssimo na vida de muitos brasileiros, que eu quero aproveitar para destacar, porque é uma homenagem também que faço, né? O MST, o Movimento dos Sem Terra, tá? Completa 40 anos em nosso país, tá? O MST completa 40 anos como inspiração de organização popular nacional. Nós não podemos deixar passar uma data desta assim, em branco, vamos dizer assim, né? Porque é um movimento que surgiu e que já mudou a vida de muita gente no nosso país e, inclusive, influencia na melhoria da qualidade de vida em nosso país, tá? Não só de pessoas, de famílias, mas da sociedade como um todo, tá? E, logicamente, que nós vamos aproveitar, beber na fonte aqui do site da Central Única dos Trabalhadores, para destacar esta matéria que fala dos 40 anos do MST, tá? É uma matéria publicada hoje, né? Ainda há pouco, às 12 horas e 26 minutos, a sua última modificação. Quer dizer, nós estamos aí a 16 minutos que teve essa alteração aí, tá? Então, vamos lá. Para Secretaria de Mobilização da CUT, Rosalina do Socorro, a atuação do movimento pautado pela posse da terra defende os direitos mais elementares da classe trabalhadora. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, completa nesta segunda-feira, hoje, 22, 40 anos de fundação, como, entre aspas, abrindo aspas, exemplo e inspiração de organização nacional política e popular. A afirmação é da secretária de Mobilização e Relação com os Movimentos Sociais da CUT, Rosalina do Socorro. Abrindo aspas, o MST consegue fazer mobilização efetivamente de massa, manter sua participação dentro do processo de lutas de forma coordenada em todo o território nacional. Isso é muito desafiador e eles fazem com louvor, fecha aspas, afirma Rosalina. Segundo a secretária, a agenda de construção de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras passa por uma relação de amizade e companheirismo com os sem terra, cujo, entre aspas, atuação pautada pela posse da terra defende os direitos mais elementares da classe trabalhadora. O movimento popular mais longevo do Brasil. Há exatos 40 anos, na cidade de Cascavel, Paraná, pouco menos de 100 pessoas participavam do encontro que fundaria o movimento popular camponês mais longevo da história do país e um dos maiores da América Latina, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST está organizado em 24 estados, com 185 cooperativas, 1.900.000 associações, 1.900 associações, 120 agroindústrias, cerca de 400 mil famílias assentadas e outras 70 mil vivendo em acampamentos. O caldo que deu as bases para a fundação do MST foi o das lutas pela redemocratização na virada das décadas de 1970 e 1980, com ocupações de latifúndios feitas por agricultores no Rio Grande do Sul. Inspirados em experiências anteriores, como a das ligas camponesas e do movimento dos agricultores sem terra master, os criadores do MST definiram que ele seria nacional e teria três objetivos: a luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social. No primeiro Congresso Nacional, em janeiro de 1985, os sem terra decidiram atuar sob os lemas, entre aspas, terra para quem tem nela trabalha e, entre aspas, ocupação é a única solução. 5 meses depois, 2.500 famílias participaram de 12 ocupações de latifúndios improdutivos em Santa Catarina. Pouco depois, o movimento enfrentaria a sua década mais sangrenta, mas também aquela em que se fez conhecer pelo Brasil. Se a violência no campo esteve presente ao longo dos 40 anos do MST, o período entre 1995 e 2010 é aquele em que a conjugação Estado, milícia e latifúndio se revela. O massacre de Eldorado, do Carajás, que fez do 17 de abril do Dia Mundial de Luta pela Terra, é o mais emblemático destes episódios. No entardecer daquele dia, de 1996, cerca de 1.500 sem terra chegavam ao local conhecido como Curva do S, no sudoeste do Pará. Caminhando já há uma semana, pretendiam ir até Belém para reivindicar ao INCRA a desapropriação de uma fazenda. Nunca chegaram. Cercados e atacados por 155 policiais militares, 21 camponeses foram assassinados e 79 ficaram feridos. A comoção com o ataque, que teve cenas televisionadas, foi imensa. O debate sobre a reforma agrária tomou o centro da agenda política do país. Em 1997, três marchas simultâneas convocadas pelo MST saíram de pontos diferentes do país e caminharam por cerca de 2 meses até chegar a Brasília, no dia em que o massacre completou 1 ano, numa confluência de cerca de 100 mil pessoas. Naquele 17 de abril de 1997, foi lançado o livro de fotos Terra, de Sebastião Salgado, sobre a luta pela terra, com uma apresentação do escritor português José Saramago e acompanhado por um CD de Chico Buarque. Os três artistas doaram os direitos autorais do trabalho ao MST, que com o dinheiro arrecadado construiu a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo. Outra virada na história do MST aconteceu em 2014. A agroecologia, modelo de agricultura baseado em princípios ecológicos e relações socialmente justas, sem o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos ou sementes transgênicas, já vinha sendo incorporada pelo movimento desde o início dos anos de 2000. Foi no último congresso, no entanto, que o MST consolidou o entendimento de que o enfrentamento ao agronegócio é, para além da disputa pelo pedaço de chão, uma disputa de modelo sobre como se trabalha naquela terra. Este texto reproduz parcialmente a reportagem da jornalista Gabriela Muncal, publicada no Brasil de Fato, que pode ser lida na íntegra. Aí eu tenho aqui o... Deixa eu ver aqui rapidamente aqui. MST completa 40 anos e se torna o movimento popular camponês mais longevo da história do Brasil. Há exatos 40 anos, na cidade de Cascavel, Paraná, pouco menos de 100 pessoas. Deixa eu ver aqui o final, que essa parte aqui eu já destaquei aqui na matéria da Central Única dos Trabalhadores. Vamos ver bem aqui. Deixa eu me sintonizar no tempo, porque nós estamos com o Tribuna Sindical aqui pela sua educadora, e são 12 horas e 50 minutos, e eu estou destacando aqui um pouco da história de um dos principais movimentos que aconteceram no Brasil nos últimos 40 anos no campo brasileiro, a constituição do MST, tá? Já nasce com cicatrizes. Para o geógrafo Bernardo Mansano, autor, entre outros, do livro A Formação do MST no Brasil, editora Vozes e pesquisador da entidade desde o início, o Estado e os governos são as instituições que marcam os períodos mais difíceis para o movimento. Na sua visão, o movimento mais crítico do MST, o momento mais crítico do MST foi nascer, claro, lógico. Aspas, o movimento nasce no seio da ditadura. Ele já nasce com cicatrizes políticas de um processo que prendeu e ceifou vidas, mas ainda assim consegue conquistar territórios e começar o processo de espacialização da luta. fecha aspas, afirma Mansano. O caldo que deu as bases para a fundação do MST foi o das lutas pela redemocratização na virada das décadas de 70 e 80, com a ocupação de latifúndios feitas por agricultores no Rio Grande do Sul. Uma das mais icônicas foi a Encruzilhada Natalino, em dezembro de 80, que recebeu grande apoio da Igreja Católica e da população da região. Aspas, aqueles colonos estavam numa tentativa de sobrevivência muito concreta. Certamente não pensavam no que isso viria a ser. Mas, olhando no retrovisor da história, foi uma inovação do formato de luta por terra no Brasil. A ocupação com lona preta, ressalta Ceres Adit, da Coordenação Nacional do MST. Aspas. A Encruzilhada Natalino inaugurou um jeito de pensar a luta pela reforma agrária e fazer política que viria a ser uma das grandes marcas do MST, fecha aspas, resume. Gilmar Mauro, também da Coordenação Nacional, não esteve no encontro fundacional do MST em 84, mas se incorporou logo no ano seguinte, quando completou 18 anos. Nascido na cidade de Capanema, Paraná, uma região de pequenos agricultores, Gilmar participou da ocupação de Mar Vermelho, que em 1986 se tornaria um assentamento regularizado. Esta foi uma das tantas tomadas de latifúndio que o movimento realizou na região sul, logo depois que surgiu. Inspirados em experiências anteriores, como a das ligas camponesas e do movimento dos agricultores sem terra, o MASTER, os criadores do MST definiram que ele seria nacional e teria três objetivos: a luta por terra, pela reforma agrária e por transformação social. Aspas. Tempos depois, as pessoas foram entendendo o que significava isso. Não era uma luta simplesmente pelo reparto fundiário, fecha aspas. Ressalta Gilmar Mauro, abrindo aspas novamente. Isso é essencial, porque parte do movimento sindical e popular no mundo acho que cometeu equívocos por separar o que considera luta econômica e luta política, tipo movimento sindical e popular devem fazer luta econômica e partido deve fazer luta política. Um movimento que se volta para este viés fica puramente economicista. E um partido que não tem vínculo com a realidade socioeconômica de um país vira uma burocracia, fecha aspas, avalia. Entre aspas, são lutas inseparáveis, sintetiza. No seu primeiro Congresso Nacional, em janeiro de 1985, os sem terra decidiram atuar sob os lemas Terra para quem nela trabalha e ocupação é a única solução. 5 meses depois, 2.500 famílias participaram de 12 ocupações de latifúndios improdutivos em Santa Catarina. Abrindo aspas, já no início o movimento experimentou produção com cooperativas, fecha aspas, relata séries, abrindo aspas novamente, a educação também sempre teve um papel fundamental, percebemos que era preciso criar nosso jeito de educar, formular uma pedagogia sem terra, fecha aspas, conta destacando a experiência das escolas itinerantes, são espaços educativos sem lugar fixo que se estabelecem dentro dos acampamentos, sendo desconstituídos e reconstruídos sempre que a comunidade é obrigada a mudar de local. Em 1989, houve um debate interno sobre a possibilidade de um movimento se dividir em dois. Para Gilmar Mauro, foi um momento em que, entre aspas, se revelou a essência do MST. Abrindo aspas novamente, algumas pessoas defendiam que deveria ter um movimento de assentados e assentadas e outro daqueles que não tinham terra. O primeiro iria para as reivindicações de produção, crédito, etc. E o MST seguiria fazendo a luta por terra, conta. Abrindo aspas novamente, decidimos que não iríamos separar, que o MST era um só, e que enquanto existir uma família de sem terra nesse país, todos somos sem terra. Isso foi um marco fundamental na nossa história, expôs Gilmar. Bota palmas aí pro MST, bate palmas aí, muitas palmas para o MST, muitas palmas a esses homens e mulheres. Muitas palmas, palmas, vai forte, forte, muito forte. Muito bem, muito bem, muito bem. Meus amigos, se o nosso Brasil é injusto hoje, tem concentração de terra, e tenta imaginar o que seria esse país sem o surgimento do MST há 40 anos. Quantas vidas foram ceifadas para alimentar a luta pelo direito a um pedaço de terra? Mas também um movimento acompanhado pela sabedoria dos homens e mulheres. Veja só esta parte onde eles trataram sob a divisão do movimento em dois movimentos. Primeiro, eu quero dar uma modéstia opinião aqui de que no entendimento deste apresentador aqui, Kleber Gomes, desde que eu me entendi no movimento sindical, dona Valéria, desde que eu me entendi no movimento, eu entendi, desde que eu me entendi, eu entendi de que a divisão nunca é o melhor caminho para a organização dos trabalhadores. O caminho para a luta dos trabalhadores é a união e a organização. E veja só, vou ter que encerrar, já estourou meu horário aqui. E veja só a sabedoria desses homens e mulheres que compreenderam a necessidade de uma pauta só. O direito à terra, o direito à produção, à comercialização, o direito à política pública, o direito à educação, para preparar esses homens e mulheres na consolidação do movimento para garantir as suas aspirações principais, os ideais que deram existência ao movimento, que é a democratização da propriedade, o direito à propriedade, o direito à terra. Parabéns ao MST, que venham mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40 e mais 40, 40 e 40 e 40 e 40. Que venham mais 40. É isso, porque o Brasil, o MST ainda é extremamente necessário para o nosso país. Bom, muito obrigado pelo carinho da tua companhia. Te desejo uma abençoada tarde, uma ótima semana. Você que gosta de futebol, tu gosta de futebol, Valéria? Gosta de estar inteirada do Campeonato Maranhense? Já aqui no microfone da Educadora, a equipe Educadora Esporte, com todos os detalhes. Tem time que finalmente ganhou uma, deslanchou. Então tudo isso você vai saber já. Através da equipe de esporte aqui na sua Educadora. Eu agradeço a minha parceira Valéria Macedo, que sem nenhum pingo de medo e sem guardar segredo, comanda com criatividade e reverência os botões da minha, da sua, da nossa... 560! Educadora AM! 560! Educadora AM! Muito obrigado pelo carinho da tua companhia, uma abençoada tarde e amanhã a gente volta. Já sabe, hein? Nem pra lá, nem pra cá, educador é o teu lugar. Pode ficar aqui, informação não vai faltar. Fui. Tribuna Sindical, uma porta aberta para a sociedade. Debates, notícias e entrevistas. Tribuna Sindical, a voz do trabalhador, sem censura e sem cortes. Tribuna Sindical. Oferecimento: Sindicep, Simproecema, Urbanitários, Servidores Municipais, Simpol, Sindivigias, Sinfusp, Rodoviários, Trabalhadores em Correios, Sindisaúde, Sindhotéis, Vigias do Estado do Maranhão, Sinfa, Sintisprev, Sintaema, Fepaema, Sinteac, SEAC e CUT. Tribuna Sindical com Kleber Gomes. Este programa que foi ao ar é uma produção independente e todo o seu conteúdo de responsabilidade de seus idealizadores. Esta é a Rádio Educadora do Maranhão, ZYH887, frequência 560 kHz, transmitindo de São Luís, operando com 25 kW, a maior potência do Maranhão, em tempo real na internet. Acesse educadora560.com.br, uma emissora da Arquidiocese de São Luís e do Santuário São José de Ribamar, filiada a RCR, Rede Católica de Rádio, e RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Rádio Educadora, informação, serviço, evangelização, promovendo fé e cidadania. Educadora, informa. Hora certa. 13:04. Educadora. Católica. Católica. A nossa rádio católica. Católica. Julho é férias, é verão e também é o aniversário da Ótica Marcelli. Mas é você que ganha o presente, pois na compra à vista, 25% de desconto. Ou se preferir, tem até 10 vezes no cartão sem juros. E mais, na Ótica Marcelli, seu óculos usado vale R$100 na troca por um novo. A Ótica Marcelli entrega rápido seus óculos porque tem laboratório próprio. Ótica Marcelli, presente em toda a Baixada. O Grupo Refri Center faz 20 anos de mercado, com muitas ofertas, promoções, sorteios e brindes para você, cliente tão especial. Fique por dentro da nossa programação em todo o mês de abril. Em nosso Instagram, @ Grupo Refri Center. Refri Center, quem conhece, recomenda 20 anos. No mês das crianças, a boutique da Alvorada tem promoção para toda a família. Capacete infantil, apenas R$90. Capacete de trilha da ASW, por R$730. Jaqueta Honda, com 30% de desconto. Luvas Honda, apenas R$170. Bolsas da Visano, a partir de R$115. Trabalhamos com acessórios off-road de várias marcas. Além de moda masculina e feminina das marcas Hering, Dudalina, Leves e Iron. Pina Pré-Moldados preparou a maior promoção de preços baixos para você. Laje treliçada com lajota a partir de R$49,90 à vista. Pingadeira a partir de R$13 à vista. Ligue 3243-1203. Construir ou reformar é com Pina Pré-Moldados. Educadora 560. Educadora. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Giro do dos repórteres no dia a dia do seu clube. Comentários, entrevistas e a participação do torcedor na 560. É hora de falar de esportes. Batendo bola nas ondas do rádio. Educadora é o esporte. Com a equipe 560. Para comandar o esporte do Maranhão. Educadora é o esporte. Beleza, é muito boa tarde, estamos chegando, estamos de volta aqui com a apresentação do Educadora é o Esporte na tarde desta segunda-feira é dia 22 de janeiro, isso mesmo, 22, certo? Amanhã é 23, é dia dela, de Elizabeth, beleza? Então, é isso aí, 22 de janeiro. Vamos até as 14 horas, como todos já sabem, né? Juntos até as 14 horas, aqui com a assistência técnica da nossa amiga Valéria Baldez, certo? Tá lá caprichando na nossa central técnica, a grande Valéria Baldez, certo? Daqui a pouco também tem a Maria Sagrada. Beleza. Então, nosso programa, Educadora é o Esporte, vamos junto até as 14 horas já, de antemão, agradecendo aí a audiência de todos os senhores. Muito obrigado mesmo pela companhia. Vamos aqui destacar até as 14 horas as principais informações do futebol maranhense, do campeonato maranhense, que teve bola rolando mesmo nesse final de semana. Muito bom mesmo o campeonato maranhense. Deixa só ver aqui quantos gols nós tivemos no campeonato maranhense nesse final de semana. Foram muitos gols, né? Muitos gols. Só confirmando aqui, exatamente tivemos no jogo Moto 4-2 Chapadinha, só que já foram seis gols, com mais quatro, 10, com mais um do Imperatriz, 11, com mais um do Sampaio, 12 gols, certo? Então tivemos aqui 12 gols nessa terceira rodada, isso é interessante, né? Interessante, 12 gols, certo? Deixa eu ver aqui também quantos gols tivemos aqui nas outras rodadas do Campeonato Maranhense. Tivemos 12 gols. Na primeira rodada, você vê Chapadinha 0, Maranhão 2, 2 gols. E Moto 0-0 com Pinheiro, Sampaio 2-1 com Gordino. Estou aqui 4, mais 1, 5, 6, 7. 7 gols. Ó, ontem já tivemos 12 gols. Na primeira rodada foram apenas 7 gols. Agora na segunda rodada, Gordino 0, Chapadinha 0. Pinheiro 1, Sampaio 2, aqui já teve 3 gols, Maranhão 4 com 0, aqui teve 4, com mais 3, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11 gols. Ó, na segunda rodada, já tivemos 11 gols, pode conferir. Ó. Pinheiro 1, Sampaio 2, 3 gols, com mais 4 do Maranhão em cima do Tutum, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Imperatriz 3, Moto com 11 gols. Então aqui já tivemos 11 gols na segunda rodada. Isso é interessante, né? Você vê que foi evoluindo, foi crescendo. Na primeira rodada tivemos apenas 7 gols, né? 2, 4, 5, 6, 7, 7 gols. Na segunda rodada tivemos 11 gols. E na terceira rodada, que foi neste fim de semana, já tivemos exatamente 12 gols. Um gol a mais do que a segunda rodada, né? 12 gols, aqui, ó. No sábado, Moto Clube 4, Chapadinha 2. Ainda no sábado, Pinheiro 2, Maranhão 2. Ainda no sábado, à noite, 19h30, Imperatriz 1, Cortina 0. E ontem, domingo, fechando aí essa terceira rodada, Tuntum 0, Sampaio Correia 1. Então, foram 12 gols, beleza. Então, isso mostra realmente que o campeonato vai muito bem. O campeonato está excelente, está entendendo? Está do jeito que a torcida gosta, que os clubes gostam. É, por você ver aqui, todos os times estão com 3 jogos, todos os times, todos jogaram na terceira rodada, já jogaram na terceira rodada. Não tem mais como antigamente, ano passado, que um time tinha 2 jogos, outro 3, outro 4, não. Todos os times aqui já disputaram 3 jogos, que foi exatamente a terceira rodada. É. Então, começando aqui no sábado, né, com o jogo Moto Clube e Chapadinha. O Moto Clube tinha que vencer. Tinha que vencer o Chapadinha, certo? E tinha todas as condições de vencer tecnicamente, porque o Chapadinha é um forte candidato ao rebaixamento, e vinha e está lá embaixo na tabela. Tudo bem, estava com a mesma pontuação do Motoclube, tinha apenas um empate, que foi um empate com o Pinheiro em pleno de Odin Santos, né? E perdeu lá em Imperatriz 3-1, Chapadinha perdeu em casa lá em Chapadinha para o Maranhão 2-0, mas empatou com o Cordino lá em Barra do Corda. Beleza, então os dois, mais um modo, tudo foi jogar em casa, certo? Foi jogar diante da sua torcida, que amplas condições de ter um time até melhor do que o Chapadinha, essa aqui é a grande verdade. Então o Moto Clube tinha amplas condições de vencer, tinha que vencer, até para poder amenizar um pouco aquela situação constrangedora que o Moto viveu na rodada passada, né? Na segunda rodada, que viveu aí nesse os dias aí, depois daquele jogo lá em Imperatriz, né, na quarta-feira, que ficou com a dispensa do técnico Marquinho Guerreiro, certo? Então, o Moto Clube até ainda não anunciou o seu novo treinador, certo? E o nosso Ribamar Furtado está atento, já esperando aí o Moto Clube anunciar o seu novo treinador. Foi com o Leandro, que o time jogou no sábado, né, comando interinamente do Leandro. Então, no sábado, o Moto Clube então fez seu papel, né, fez seu papel, 4-2, aliviou, né, aquele clima e tal, a vitória tinha que acontecer para aliviar exatamente essa situação, né, amenizar um pouco a crise, né, não gostaria nem de dizer que o Moto está em crise, não. O começo de trabalho, o começo de ano, certo? Foi a primeira vitória do ano do Moto Clube, a primeira vitória, que essa vitória tinha que acontecer e não tinha um melhor momento do que o jogo de sábado, contra o Chapadinha no estádio Nelsinho Santos. Então, o Moto venceu. E começou logo cedo, né? Começou logo cedo. Teve torcedor que perdeu até alguns gols, né, que deixou para jogar. Depois da partida iniciada, e teve 3-4 gols que surgiram antes dos 15-16 minutos de jogo, certo? Então, o Moto Clube 4-2 no Chapadinho, o Gilmar Pitimbu, que o pessoal te coloca aqui, é o zagueiro, ele joga do lado do Iago Ramon. Gilmar, ele fez logo 6 minutos, né, 1-0, beleza? Então, aí o Giovanni, que é o camisa 10 do Moto Clube, né? É o meia, é o jogador de criação. É, ele ganhou até a posição do Tasso. Quem veio para essa posição foi o Tasso, Tasso Santos, né? Mas o Giovanni chegou depois e já ganhou a posição, né? E já vem sendo um, deixa de ser, já um destaque, porque ele marcou 2 gols, ele marcou 3. 2-0 aos 11 minutos do primeiro tempo e 3-0 aos 12 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, um minuto depois, o Giovanni fez 2 gols. Fez aos 11 minutos e também 12 minutos. 2 gols, Giovanni. Já tinha feito lá em Imperatriz. O Giovanni de falta. Ele bate muito bem. O primeiro foi de falta, certo? Primeiro gol aos 11 minutos. Foi de falta, do mesmo jeito que ele marcou lá em Imperatriz. Ele cobra muito bem em falta, certo? Ali da entrada da área, é uma falta forte, ele chuta forte, passa ali pela barreira, já era, porque ela ganha velocidade. Foi assim na Imperatriz, foi assim no jogo de sábado contra o Chapadinha. Então, e ele já tem 3 gols, já é o artilheiro do campeonato, Giovani. Não só ele, né? Tem o do Sampaio também, tem o do Maranhão também. O importante é que temos aqui 3 artilheiros, né? Giovani, do Moto, já tem 3 gols, o do Sampaio Correia, certo? Gustavo Simões e o Crescione. O Crescione. Aqui dos três, então o Giovani é titular, não era nem titular, mas ganhou aí na segunda rodada a posição do Tasso. Mas o Crescione e o Gustavo, Crescione do Maranhão, Gustavo Simões e Sampaio, e não são titulares, eles estão entrando no segundo tempo e estão correspondendo, salvando os seus times, certo? Então vamos voltar aqui o jogo do Moto. Certo? Então, com 12 minutos, já estava 3-0 para o Moto Clube, com 12 minutos. Certo? E aí, aos 15 minutos, o Chapadinho diminuiu. Aos 15 minutos, ele no primeiro tempo, com o Diogo. Um cruzamento na área, o lateral direito, Alex Rocha. Meu Deus, foi um desastre nesse jogo contra o Chapadinho. Ele jogou muito mal. Muito mal mesmo, aquilo não aguentava mais. Ele falhou o cruzamento lá na área. Ele subiu, errou, subiu para a cabeça e errou a bola. Deixou a bola passar por ele. E aí o cara atrás dele, o atacante, ele dominou e roubou para o Diogo fazer diminuir. A 3 é 1 Diogo, mas foi um desastre o Alex Rocha. Não só ele, o Eric também foi um desastre. E os dois já vêm desde já, não estão correspondendo já. Já é o terceiro jogo. E não estão correspondendo. Nem o Alex Rocha, nem o Eric. Beleza. Mas, então o Diogo diminuiu aos 15 minutos. Certo? Aí terminou. Terminou o primeiro tempo, 3-1 para o Moto. No segundo tempo, e aí no segundo tempo, o Rian, aos 5 minutos logo, no segundo tempo. 5 minutos, o Rian já fez 4-1. O Rian. Foi um golaço também do Rian. Certo? E aos 39 minutos, no segundo tempo, o Diogo voltou a marcar. Diminuiu de novo para 4-2. Então terminou. 4-2, 4 para o Moto Clube, 2 para o Chapadinha. Foi um alívio, realmente, essa vitória do Moto Clube. Estava precisando muito dessa vitória. Certo? Em Pinheiro 2, Maranhão 2. O Ronald Camarão fez 1-0 aos 23 minutos. Certo? Aos 23 minutos. No primeiro tempo, o Ronaldo Camarão fez 1-0, um golaço, fora da área de chutaço, né? Aí terminou o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Manrique empatou. Manrique é um meia, joga muito bem, Manrique é muito bom jogador. Manrique, camisa 10, tá entrando bem na equipe do Pinheiro, e já pode até virar titular. O Manrique, ele fez esse golaço. Um golaço, chutaço de fora da área, no ângulo, chance para o goleiro, logo aos 4 minutos do segundo tempo. E aos 44, o Manrique de novo fez o segundo gol, virou para o Pinheiro. E aí deu aquela impressão de que o Pinheiro ia ganhar, ia vencer, porque já tinha perdido em casa para o Sampaio Correia. Empatou com o Moto aqui, mas quando foi no jogo, já em Pinheiro perdeu. E estava ganhando já do Maranhão. 44, Manrique, que cabeça, foi um golaço do Manrique. Fez 2 gols do Manrique. Certo, virou. Mas o Maranhão é aquele time. Você viu aí, conhece, tá? Eu estou falando que o Maranhão é aquele time que não se entrega nunca. E foi no campeonato. O Maranhense do ano passado estava perdendo o jogo para o Moto Clube. O Moto Clube estava sendo campeão e já tinha terminado. Faltava 1 minuto. De 5 ou 6 minutos de acréscimo, e aí o Maranhão empatou com o Rafael, certo? O Rafael aí foi para os pênaltis, o Maranhão ganhou, certo? O Maranhão ganhou, foi campeão do passado. Aí veio para o Brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série D, o Maranhão também sempre nos acréscimos, sempre no segundo tempo, empatando, levando para os pênaltis, ganhando os pênaltis. O Maranhão não se entrega nunca. E foi para cima, já nos acréscimos, foi para cima, estava perdendo 2-1, gol do Manrique, 44, e o Maranhão foi para cima, teve até umas 2 chances de bola rolando antes do pênalti acontecer. Aos 50 minutos, teve o pênalti, reclamação geral lá de Pinheiro, porque o árbitro deu muito acréscimo, não era para dar acréscimo, entendeu? E aí foi tudo certo, o pênalti foi marcado dentro do acréscimo, de 5 minutos, certo? 5 minutos que o pênalti foi marcado aos 50 minutos. Então, o Crescione foi lá e bateu e empatou. Então, fim de jogo, Pinheiro 2, Maranhão 2, muita reclamação do pessoal do Pinheiro, né? Porque achou que já tinha terminado o jogo, certo? Já era para ter terminado. E deu o pênalti aos 50 minutos, foi mais dentro do acréscimo, certo? E o Cristiano foi lá e empatou, voltou a marcar de novo o Cristiano, já tem 3 gols, certo? O Cristiano, tá bem. Então, 2-2 para o Pinheiro, Pinheiro 2, Maranhão 2. Ainda do sábado, Imperatriz, 1-0 no Cortino. O Cordinho perdeu aqui, empatou com Chapadinha, certo? Perdeu para o Sampaio, empatou com Chapadinha e perdeu ontem lá, e perdeu no sábado lá em Imperatriz. Imperatriz 1-0, com a segunda vitória consecutiva de Imperatriz. E o Imperatriz, empatou lá em Tuntum, na estreia 1-1, ganhou do Moto Clube lá no Frepe Fone por 3-1, e ontem de novo no Frepe Fone, Imperatriz ganhou do Cordinho por 1-0. O gol foi do Jardison é o meia, né? É o meia atacante, ali, o Jardison. Ele marcou aos 6 minutos do segundo tempo, ele marcou de cabeça o Jardison. Então, o Imperatriz venceu o Cordinho por 1-0. A segunda vitória tem 7 pontos. Daqui a pouco eu falo da classificação. Certo? Então, o Jardison fez o gol da vitória aos 6 minutos do segundo tempo. Aí, ontem, domingo, certo? Tuntum 0, Sampaio Correia 1. Gol do Gustavo Simões, de novo, saiu do banco. Não, aliás, desse jogo de ontem, não. Gustavo Simões, porque foram várias mudanças na equipe do Sampaio Correia, que o técnico fez, algumas até por necessidade, né? Necessidade, porque o que, por exemplo, o ataque, quem vinha jogando ali do lugar do Gustavo Simões era o Edrean. E o Edrean sumiu, tomou do Rio e sumiu. Certo? Que a informação, ninguém, nem o Sampaio não sabe ainda do paradeiro, não informou nada, porque aqui o Edrean estava tudo bem com ele, jogando tranquilamente, sendo titular do Sampaio Corrêa. De repente, o Edrean sumiu, tomou o Danilo lá do Sampaio Corrêa. Aí o técnico, que já não levou o Pimentinha para o jogo, certo? Aí teve que fazer as mudanças na equipe do Sampaio Corrêa, sem Pimentinha. Sim, o Edrean, aí ele teve que colocar o Gustavo Simões e o Bruno Baio, né, os dois atacantes que vêm entrando no segundo tempo. Certo? E o Gustavo Simões marcou de novo para o Sampaio Correia aos 5 minutos do segundo tempo, uma jogadaça do Maurício, que é volante, vem jogando de lateral direito, porque o lateral direito contratado não vem correspondendo. Certo? De bem que ele entrou ontem, o Rafael Luiz entrou ontem ali como ala, um pouquinho mais avançado, e andou realmente jogando melhor o Rafael Luiz. Mas beleza. Então, o Maurício fez a jogada pela lateral direita, pela ponta direita, passou pelo lateral e levantou na área de balãozinho lá no segundo pau para o Gustavo Simões. Que golaço que ele fez de cabeça, né? Ele deu aquele toque assim, de cabeça, assim, por alto, e o goleiro pensou que ele ia cabeçar direto em cima dele, ele cabeçou por alto, o goleiro já tinha caído e a bola encobriu e entrou. Foi um golaço do Gustavo Simões, marcou mais um. Então o Sampaio ganhou lá em Tuntum por 1-0. Tuntum também perdeu de novo, já perdeu de goleada aqui pro Maranhão, certo? Perdeu, empatou com a Imperatriz, perdeu de goleada aqui Maranhão e perdeu ontem lá em Sampaio. Sinal de alerta ligado. Então, esses foram os resultados da terceira rodada, que teve nesse fim de semana com 12 gols, certo? 12 gols. A classificação aqui, o Sampaio agora é um líder isolado com 9 pontos, porque manteve 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias. Então, beleza, Sampaio aqui é o líder. Agora isolado. Em segundo, Maranhão. Maranhão e Imperatriz estão com 7 pontos cada, certo? Sendo que o Maranhão tem saldo de gol 6 Imperatriz tem saldo de gols 3. O Maranhão marcou 8 gols, Imperatriz marcou 5. O Maranhão sofreu 2 gols, Imperatriz 2 gols. Então o Maranhão aqui, pelo saldo de gols, está em segundo lugar com 7 pontos. Imperatriz em terceiro também segue em terceiro com 7 pontos. Agora com a mesma pontuação do Maranhão. Em quarto lugar, o Motoclube. Certo? O Motoclube que começou a rodada em sexto lugar, mas agora está no quarto lugar, no G4, com 4 pontos. Com 4 pontos. O Pinheiro é o quinto, com 2 pontos. O Cordino é o sexto, com 1 ponto. E os dois últimos colocados aqui em sétimo, Chapadinha e Tuntum, em oitavo, com 1 ponto cada. Certo? Se terminasse agora, estariam rebaixados. Chapadinha e Tuntum. E se terminasse agora, os semifinalistas, as semifinais seriam entre Sampaio, primeiro, contra o Moto, que é o quarto, e Maranhão contra o Imperatriz. Se terminasse agora, certo? As semifinais seriam, se terminasse ontem, as semifinais seriam Sampaio, primeiro, e Moto, quarto. Olha só, Moto, quarto, Sampaio e Moto, e Maranhão contra Imperatriz, certo? E os dois é bastante Chapadinha e tudo. É. Então, está sendo importante demais ver o campeonato aí, com todos os times jogando ao mesmo tempo, tendo o mesmo número de jogos, até porque agora quase praticamente todos jogam em suas partes possíveis. Tem os seus estádios, né? O próprio Chapadinha, que voltou a jogar lá no estádio Lucílio Frazão, tem já o seu estádio, né? O Pinheiro joga lá. Tem Pinheiro, o Cordinho está embarrado para o lado, aí o Tuntum lá do Rafael se abre. Então, beleza. Então, só Sampaio, Mota e Maranhão aqui em São Luís, e tem dois estádios, que é Castelão e Nhozinho Santos, e aí dá para administrar tranquilamente, até porque o Mota prefere jogar no estádio Nhozinho Santos, enquanto Sampaio e Mota jogam, Sampaio e Mota gosta de jogar no Castelão. Beleza? Então, vamos aqui. O jogo Tuntum e Sampaio Correia. O árbitro foi Anilton Oliveira de Souza. O que é que ele informou lá no assunto? O Anilton Oliveira, que é lá de Imperatriz, saiu de Imperatriz para apitar Tuntum e Sampaio Corrêa. Ele informou que aos 39 minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado por 5 minutos devido ao atendimento da gandula, o senhor Francisco Costa Rodrigues, que segundo a transmissão é o Pico, certo? Então, o senhor gandula, Francisco Costa, o Pico, sentiu-se mal devido à alta temperatura e precisou da entrada da ambulância para o atendimento do mesmo próximo ao banco de reserva. O jogo estava marcado até para as 17 horas, 5 horas. É, de repente, falar o Tuntum e pede para a federação colocar para as 15h30. Certo? Sendo que o jogo já estava marcado para as 17 horas. Mas o Tuntum foi lá, acho que alegou algum problema de iluminação, só pode. Certo, e pediu para antecipar o jogo para as 15h30. Já disse, como é que o senhor Pico lá, ele fica correndo o tempo todo de um lado para o outro, ao redor, porque ele é o gandula. Certo? Então, beleza. O senhor Hamilton informou, né? Informou que o jogo parou aos 39 minutos no primeiro tempo, parou 5 minutos para atendimento do gandula. Certo, beleza. Então, deixa eu ver aqui, o Pinheiro e Maranhão Atlético Clube. Pinheiro e Maranhão. Quatro foi o Maicon Marques. Ele informou o que eu disse lá, né? O que eu disse. Muita reclamação do Pinheiro, porque o pessoal lá achou que muito acréscimo, certo? E se aproveitou disso no Maranhão para empatar o jogo. Então, o seu Maicon Marques Nunes foi o árbitro da partida. Ele informou aqui que, após o término do jogo, o presidente do Pinheiro Atlético Clube, senhor Filemon Guterres, Filemon Guterres Sobrinho, adentrou o vestiário dos árbitros, proferindo palavras agressivas e grosseiras. Como assim? Maicon, você é venal. Tu já veio comprado de São Luís com claro objetivo de prejudicar meu time. Você poderia ter acabado o jogo sem o acréscimo, que estava tudo bem. E aí foi o que o Maicon relatou na súmula. Certo? Os vestiários, eles ficam um do lado do outro, né? Ficam do visitante, do árbitro e do time local. Tudo ali, os três, do outro lado ali, os três juntos ali, tudo um do lado do outro. O da arbitragem fica bem no meio, da arbitragem. Fica bem no meio, tá certo? Então, o seu Michael Matos informou que o senhor, presidente do Pinheiro, Filemon Guterres, sobrinho, adentrou o vestiário dos árbitros, proferindo palavras agressivas e grosseiras. Tipo assim, ó, Michael, você é venal. Tu já veio com prazo de São Luís com o claro objetivo de prejudicar meu time. Você poderia ter acabado o jogo sem acréscimo. Estava tudo bem. E aí foi o que disse o árbitro, relatou o árbitro Michael Matos Nunes. Ele relatou ainda que vestiário dos árbitros em péssimas condições de uso. Banheiro totalmente sujo. Vaso sanitário com fezes. Odor horrível, sem água. Então foi o que o seu Michael Matos Nunes citou na suma, olha só. Certo? Vestiário dos árbitros em péssimas condições de uso. Banheiro totalmente sujo. Vaso sanitário com fezes. Odor horrível, sem água. Foi o que relatou o seu Michael Marcos Nunes, lá do Jogo Pinheiro, em Maranhão, Atlético Clube. É, beleza. Então, só estamos falando aqui do que vem aqui. Agora o jogo Moto Chapadinha. O árbitro foi o Wallace Martins Lopes. Ele informou que a equipe do Motoclube Chapadinha atrasaram o protocolo de entrada para o campo de jogo em 7 minutos. Devido ao atraso do protocolo de ambas as equipes, houve atraso de 4 minutos. Então, Moto Chapadinha entraram atrasados, 7 minutos atrasados no campo de jogo. Ela trouxe o senhor Wallace Martins Lopes. O jogo Imperatriz e Cordino, que há muito tempo a gente não via aqui, aconteceu muito já passado, mas que até então não aconteceu. Mas o senhor Paulo José Souza Mourão, que foi Imperatriz e Cordino, ele informou na súmula que a partida Imperatriz e Cordino teve seu início com atraso de 23 minutos. Em virtude do atraso da ambulância. Olha só o que o Paulo José Souza Mourão relatou assim. Até a partida Imperatriz e Cordino teve seu início com atraso de 23 minutos em virtude do atraso de ambulância. É. Ele informou ainda que a equipe do Cordino não apresentou médico, porém a partida transcorreu normalmente com a presença do médico do Imperatriz, doutor Márcio Paiva. E que ficou à disposição das duas equipes. Olha, isso já aconteceu, certo? Até diminuiu, né? De vez em quando acontecia, mas diminuiu esse problema de atraso no jogo por falta de ambulância. A ambulância é a obrigação do clube providenciar esse negócio de ambulância. Quem tem que providenciar a ambulância, tudo lá da logística do jogo, é o time mandante, no caso Imperatriz, né? É que tem providenciado. Os artilheiros do campeonato aparecem com três gols, Giovanni do Bota, Louro, Crescione do Maranhão e Gustavo Simões do Sampaio, com três gols, né? O Henrique do Pinheiro tem dois gols, né? Então é isso aí. O campeonato maranhense, a quarta rodada, já tivemos ontem a terceira rodada, final de semana, a quarta rodada, tem todos os jogos marcados para quarta-feira, dia 24 de janeiro. Agora, depois de amanhã, quarta-feira, dia 24, é 19 horas, Cordino e Maranhão, 19 horas, Tutu e Moto Clube, 19:30, Pinheiro e Imperatriz, 20:15, Sampaio e Correia e Chapadinha. Então, é a próxima rodada, aí no final de semana, que é a quinta rodada, final de semana, carnaval chegando, mas não pode parar, né? Não pode parar. Carnaval está acontecendo, você não vai pro jogo e depois dá tempo de sair pro carnaval. Certo? Então, tranquilamente, então, no final de semana, certo? Sábado, dia 27, vamos ter Chapadinha Imperatriz, Cordino e Moto Clube. Ó, Cordino jogando em casa, mas com o Moto Clube, certo? Chapadinha Imperatriz, Cordino e Moto, 17 horas, Cordino e Moto. Aí no domingo, dia 28, 16 horas, Maranhão e Sampaio, do Castelão. É o clássico, certo? Maranhão e Sampaio. E às 17 horas, tem um contra o Pinheiro, tá beleza? Então, minha amiga Valéria Valdez, são 3 horas e 36 minutos, eu falei exatamente da rodada que aconteceu, certo? Que aconteceu. Então, nós, no nosso intervalo, depois de todo esse apanhado da rodada, da terceira rodada, certo, Valéria? A gente vai ao nosso intervalo, e na volta aí a gente começa a destacar os nossos clubes, Sampaio, Moto, Maranhão, clube aí na expectativa do seu novo treinador, tá certo? Então, é na volta do intervalo, a gente vai destacar aí, portanto, Moto, Sampaio, Maranhão, aí, tá vendo aí, do tipo, porque o Moto Clube já tá viajando, o Moto Clube daqui a pouco tem que viajar, porque tudo é longe que só, certo? O Maranhão também é longe que só, o Maranhão vai pra Barra do Forte, então o Maranhão passa bem, na, o Tuntum sai de Vargem Grande, Presidente Dutra, aliás, certo? Aí passou ali, Presidente Dutra, aí ele chega, lá no meio, ele entra para Tuntum. Maranhão não, Maranhão sai para Presidente Dutra, ele passa a entrada de Tuntum, aí vai embora lá para Barra do Corda. Então, e é longe que só. Então, daqui a pouco a gente vai estar já viajando, eu acho que é Tuntum, tá beleza? Então, minha amiga Valéria, são 3 horas e 38 minutos, vamos ao nosso intervalo na volta. Atendo aí, Moto Sampaio Maranhão, tá beleza? Educadora é o esporte. É mais emoção na 560. Horas e 38 minutos. A gente acredita que felicidade também se constrói, com mais portas que se abrem, mais janelas que iluminam, menos muros e mais jardins. Porque a obra mais importante da vida é ver a alegria de todo mundo que a gente ama. Potiguar. O Grupo Refri Center faz 20 anos de mercado, com muitas ofertas, promoções, sorteios e brindes para você, cliente tão especial. Fique por dentro da nossa programação em todo o mês de abril. Em nosso Instagram, @ Grupo Refri Center. Refri Center, quem conhece, recomenda há 20 anos. Julho é férias, é verão e também é o aniversário da Ótica Marcelli, mas é você que ganha o presente, pois na compra à vista, 25% de desconto, ou se preferir, tem até 10 vezes no cartão sem juros. E mais, na Ótica Marcelli, seu óculos usado vale R$100 na troca por um novo. A Ótica Marcelli entrega rápido seus óculos porque tem laboratório próprio. Ótica Marcelli, presente em toda a Baixada. Motociclista, faça a manutenção da sua moto e use sempre peças originais Roda. Confira nossas ofertas para este mês. Kit de transmissão da CB Twister, só 490. Kit de transmissão da Bros 160, só 337,60. Vidro de ar da Titan 150 e 160 por R$87. Sapata de freio dianteiro e traseiro da Titan 150 e 160 por R$99. Uma das 27 lojas Alvorada Motos ou agende no WhatsApp 31 31 90 90. Atenção nutricionistas ou estudantes do curso de nutrição. Se você quiser aprender estratégias que não aprendem nas faculdades para conquistar autoridades, atrair mais clientes e viver da nutrição, você não pode ficar de fora dessa. Chegou a sua hora. Se destaque Nutri. A Escola SDN oferece cursos online com plataforma de aulas e materiais didáticos. Estão abertas novas turmas. Escola SDN. Se destaque Nutri. Informações pelo WhatsApp 99199-8018. Mais informações com Andréia Pinheiro. Opina Pré-Moldados preparou a maior promoção de preços baixos para você. Laje treliçada com lajota a partir de R$49,90 à vista. Pingadeira a partir de R$13 à vista. Ligue 3243-1203. Construir ou reformar é com Pina Pré-Moldados. Educadora 560. França Melo. É, beleza, beleza. É isso aí, estamos de volta em cima das 13 horas e mais 40.